quero alguém pra ocupar meu coração. Eu não sou daquele tipo que faz sofrer. Se me dá uma chance, vai entender. Só vai dar eu e você. Vou fazer um videozinho. Quem sabe assim cê dá moral pra mim. Videozinho vai estourar. Quem sabe assim cê vai me amar. Vou fazer um videozinho. Quem sabe assim cê dá moral pra mim. Videozinho vai estourar. Quem sabe assim cê vai me amar. Faz sofrer, se me dá uma chance, vai entender.